Muito bom dia. Ora, estão então na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, hoje é sexta-feira, 10 de setembro de 2021, e para quem trabalha, muita coragem, e para todos os doentes, muita coragem também. Ora, então espero que vocês estejam todos bem, daí desse lado também, que fiquem bem com a Rádio Arco-Íris 96.2. E uma ótima sexta-feira a todos. Então vamos começar com a nossa música, e tem por título Maneiro as Saias. Encosta-te à minha beira, sou solteira e vivo só. Não te encostes à parreira, que a parreira deita pó. Encosta-te à minha beira, sou solteira e vivo só. Ai, agora é que o meu maneiro, é que o meu maneiro, é que me revolve nos braços do meu amor. Ai, agora é que me consola. Agora é que o meu maneiro, é que o meu maneiro, é que me revolve nos braços do meu amor. Vamos dançar. Entre no compasso, não me engano. minha vida. O dia foi ficando sem saída. Invadiste o meu espaço e ganhaste o que é meu. Amarraste um laço para me fazeres teu. Querias ver em mim o que eu não sou, enfim. Destruíste esta paixão num ato de ilusão. Quando me olhavas era nele que pensavas. Segue agora teu caminho que eu fico bem sozinho. Leva contigo amor, todo esse teu calor. Porque eu não suporto mais essa dor. Leva a pasta de mim, tua pele de cetim. Só assim vou aceitar que é o minha vida. O dia foi ficando sem saída. Invadiste o meu espaço e ganhaste o que é meu. Amarraste um laço para me fazeres teu. Querias ver em mim o que eu não sou em mim. Destruíste essa paixão num ato de ilusão. Quando me olhavas era nele que pensavas. Segue agora teu caminho que eu fico bem sozinho. Leva contigo amor, todo esse teu calor. Porque eu não suporto mais essa dor.

quer fazer amor. Tira a cerveja do congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Anda para aqui recomeçar, já te pedi foi refrescar. Porque bebi, sempre pensar que é por ti que vou continuar. E a segunda volta já passou, a cerveja já está a aquecer. Vamos voltar a fazer amor, e por isso tenho que dizer: põe a cerveja no congelador e vai fazer amor, e vai fazer amor. E vai fazer amor, e vai fazer amor. Ora, vimos de ouvir Toy, a cerveja no congelador. E continuamos então com 81 mulheres. Isto é muita, muita coisa. Quem me conhece sabe, frágil como uma flor. O que não significa que não sei lidar com a dor. Caio como toda a gente, mas só caio uma vez. Não me tomes por garantida, leves logo com os pés. Sou apenas mais uma. Vais para caçar uma gata e és caçado por uma onda. Pensas que és especial, água que mata a sede. Vais com o peito inchado e és encostado à parede. Porque eu não sou uma qualquer. Porque eu não sou uma qualquer. Porque eu sou uma mulher. Mas não sou uma qualquer. Não é só estalar os dedos, nem contar-me os teus segredos. Porque eu sou uma mulher. Estamos à escuta de Liane Cruz. Está tudo bem? Ei, está tudo bem para esse lado? Aqui está tudo bem. Decidi aplicar o que aprendi. O que ficou, ficou. O que passou, passou. Dança sem parar. Rola no povo, tudo em movimento. Pezinhas no chão e as mãozinhas no ar. Epa! Rola meu povo, todos para a pista. Dança zumba zumba, dança sem parar. Rola meu povo, tudo em movimento. Pezinhos no chão e as mãozinhas no ar. Rola meu povo, todos para a pista. Dança zumba. Ora, e continuamos com o zumba português. Vamos lá, portugueses, a dançar. Opa, zumba! Pezinhos no chão e as mãozinhas no ar. Esta canção tão alegre e sensual faz bem a toda a gente. Esta moda é sem igual. De norte a sul, à Madeira e aos Açores, toda a gente canta e dança o zumba em Portugal. Olá meu povo, todos para a pista. Dança zumba zumba, dança sem parar. Olá meu povo, tudo em movimento. Pezinhos no chão e as mãozinhas no ar. Olá meu povo, todos para a pista. Dança zumba zumba, dança sem parar. Olá meu povo, tudo em movimento. Pezinhos no chão e as mãozinhas no ar. Meu povo, todos para a pista. Dança zumba zumba, dança sem parar. Olá meu povo, tudo em movimento. Pezinhos no chão e as mãozinhas no ar. Olá meu povo, todos

Ora, estamos à escuta de Dianja, Eu Sou Feliz. Agora eu sei. E então esta música é dedicada para o filho da Madame Brites, que é um handicapé, mas e ele gosta muito de ouvir as canções portuguesas. E é para o filho da Madame Brites, para o seu filho Luís. E espero que ele passe um ótimo dia. Vocês lhe sabem o orgulho que hoje eu sinto, pois não é fácil conseguir tudo sozinha. Eu sou feliz por alcançar todos os sonhos que sonhei. Eu sou feliz pela mulher que me tornei, e não me esqueço de onde eu vim e quem eu sou. Eu sou descaminha-me, não me traz café na cama, me sinto no avanço.

nosso patrão. Tu bem sabes, só eu sei a falta que me fazes. Quando eu passo sem ti alguns dias, eu fico fora de mim. A coisa melhor que há na vida é estar contigo, minha querida. Por isso vem viver comigo, não te afastes de mim. Quero viver a teu lado cada segundo. Chegues logo a hora de uma noite pra te amar. Quero sentir teu corpo quente na minha cama eternamente. Poder contigo adormecer até amanhecer, até amanhecer. Quero sentir teu corpo quente na minha cama eternamente. Poder contigo adormecer até amanhecer, até amanhecer. Sou louco por ti, tu bem sabes. Só eu sei a falta que me fazes. Quando passo sem ti alguns dias, eu fico fora de mim. A coisa melhor que há na vida é estar contigo, minha querida. Por isso vem viver comigo, não te afastes de mim. Quero viver a teu lado cada segundo. Ver teu sorriso feliz é o melhor que há no mundo. Chegues logo a hora de uma noite pra te amar. Quero sentir teu corpo quente na minha cama eternamente. Poder contigo adormecer até amanhecer, até amanhecer. Quero sentir teu corpo quente na minha cama eternamente. Poder contigo adormecer até amanhecer, até amanhecer. Quero sentir teu corpo quente na minha cama eternamente. Poder contigo adormecer até amanhecer, até amanhecer. Quero sentir teu corpo quente na minha cama eternamente. Poder contigo adormecer até amanhecer, até amanhecer. Quero sentir teu corpo quente na minha cama eternamente. Poder contigo adormecer até amanhecer, até amanhecer. E continuamos então com Filipa Duarte, Filha da Lua, e a seguir ficamos com Toy, lado a lado do amor. Pela madrugada, falta-me alguém para ser feliz nesta minha vida. Ando pela rua, de alma seminua. Preciso de alguém que me dê amor e muita alegria. Sou irmã do vento, do meu sentimento. Quando chegares, vou ficar rendida à tua paixão. Por isso eu te peço, vem, não tenhas medo.

Vamos falar de nós os dois mulheres, porque é importante resolver os macongues. Me tratar assim não é coisa de pessoa do bem, não se faz com ninguém, mãe. Melhor discutirei, mãe. Não me faz pouco, é. Vou viver como é. Aí, meu amor, é. Vendo o sol, é. Pensa nas coisas, nas nossas coisas, naquelas coisas, todas as coisas. Aí, aí, mamãe, aí. Vamos falar de nós os dois, amores. Minha razão com tua razão não dá razão pra ninguém. Coisas que doem, você gosta embora de falar, gosta de me ignorar. Eu só quero resolver nossos problemas, faz favor. Não me faz pouco, vou viver e comer. Aí, meu amor, vendo que o sol é. Pensa nas coisas, nas nossas coisas, naquelas coisas, todas as coisas. Ai, ai, ué, papa, ué. Ai, ué, papa, ué. Mas quando a cabeça tá quente, melhor esperar esfriar. Mas esperar não pode ser tão longo. Meu amor é maior que o mundo, então valorize. Valorize então, sou Não me faz mal, vou viver e comer. Aí, meu amor, pensa nas coisas. As asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Solta-te, liberta-te. Não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar. Acordar. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Quando te perguntam se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade. Por isso vem, dá-me bem. Comigo é o que a gente tem a fluir. Vai sentir o calor no corpo a subir. Esta noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite, oh, oh. Não tenhas vergonha e sai sozinha. Esta noite tu vais ser a rainha.

Ora, vimos de ouvir o Mackie Brown, Leste-me até mesmo, foi pedido uma pessoa que pediu para ouvir ela mesmo. Ora, eu tenho aqui um pequeno anúncio a passar, que é da Rádio Arcanciel, dessa Rádio Arcanciel, o Tony Carreira estará cá no Zenit de Orleão no dia 21 de 1 de 2022. Ora, a Rádio Arcanciel estará a pertener de 7 de mão, e se vocês quiserem marcar já bilhetes, isto aqui, vocês telefonem aqui para a rádio, que depois tem outras informações. Não se esqueça que é no dia 21 de 1 de 2022, no Zenit de Orleão, Tony Carreira estará cá presente. E também tenho aqui mais um pequeno anúncio, anunciar que a Rádio Arc-en-Ciel é à recherche de trois animateurs en langue française. Um animateur, uma animatrice, ou acordeon français, e um animateur ou animatrice musique moderne, musique de aujourd'hui, e um animateur de ou animatrice de musique de nos régions. Então, se vocês estiverem interessados para virem aqui, para a rádio, vocês só têm a telefonar para saber o que tenho de fazer. Eu tenho o telefone ao 0238-434800, que terá mais informações. E também tenho aqui uma pequena informação também, que é do Consulado de Portugal. O Consulado de Portugal mudou o seu número de telefone de Zorreal. A changer seu número de telefone. Então, o número é o 0238-6268-86. Então, vocês já ficam a saber o que se passa na rádio. Ora, e vamos continuar com nossas músicas, e esta vez vai ser uma banda, O Coração de Cigano. Isso é Coração Cigano! O chupame gaiteiro! Mulher, mulher! Abre meu olho, trem! Eu vou trocar essa mulher por uma televisão. Negócio é negócio, na devoção. Ela não tem controle, sobe fora do ar. Toda vez que eu chego em casa, tá deitada no sofá. Eu vou trocar essa mulher por uma televisão. Negócio é negócio, aceita evolução. Ela não tem controle, só vive fora do ar. Toda vez que eu chego em casa, tá deitada no sofá. Essa mulher não tem controle, ela não tá com nada. Eu gosto de mulher que gosta de balada, que chega no forró, capricha na pegada, que faz amor gostoso quando for de madrugada. Essa mulher não tem controle, ela não tá com nada. Eu gosto de mulher que gosta de balada, que chega no forró, capricha na pegada, que faz amor gostoso quando for de madrugada. Eu vou trocar essa mulher por uma televisão. Negócio é negócio, na frente é evolução. Ela não tem controle, só vive fora do ar. Toda vez que eu chego em casa, tá deitada no sofá. Alô, gaiteiro, dona Florestia, o suporte. Eu já falei pra você, mulher, vai ter seu WhatsApp, fazer amorzinho gostoso, senão eu lhe troco na televisão. Eu vou trocar essa mulher por uma televisão. Negócio é negócio, mas tem devolução. Ela não tem controle, só vive fora do ar. Toda vez que eu chego em casa, tá deitada no sofá. A mulher não tem controle, ela não tá com nada. Eu gosto de mulher que gosta de balada, que chega no vovó, capricha na pegada, que faz amor gostoso quando for de madrugada. Essa mulher não tem controle, ela não tá com nada. Eu gosto de mulher que gosta de balada, que chega no vovó, capricha na pegada, que faz amor gostoso quando for de madrugada. Eu vou trocar essa mulher por uma televisão. Negócio é negócio, não aceita evolução. Ela não tem controle, só vive fora do ar. Toda vez que eu chego em casa, tá deitada no sofá. Eu vou trocar essa mulher por uma televisão. Negócio é negócio, vai ser devolução. Ela não tem controle, só vive fora do ar. Toda vez que eu chego em casa, tá deitada no sofá. Eu vou trocar essa mulher por uma televisão. Negócio é negócio, vai ser devolução. Ela não tem controle, só vive fora do ar. Toda vez que eu chego em casa, tá deitada no sofá. Coração cigano. agora 11 horas e 30 minutos, estamos a meia hora do fim da nossa emissão, o fim de semana à porta. Ora, então eu tenho aqui um disco pedido da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo os animadores e todas as pessoas que as conhecem. Ora, e vamos passar aqui, então, uma canção que tem por título O Leonardo, a Lágrima. Então vamos escutar esta bonita canção. O meu primeiro amor, ao despedir, adeus, e foi embora. Agora o coração reclama, agora sei que não me ama, e minha vida está chegando ao fim. O mundo agora é triste até demais. Continuamos com as nossas dedicatórias e desta vez é da parte de Ser a Esperança para todos os doentinhos do mundo e não esquecendo animadores e toda a sua família e também não esquecendo o Ser Armando e a todos os doentinhos do mundo e a pessoas que a conhecem. Então vamos passar aqui mais uma canção que tem por título Jorge Loureiro, vou usar aos teus pés. Ora, vamos ouvir esta bonita canção. Ora, continuamos então com nossas dedicatórias e desta vez vai ser para Chetanov Soluar, para o César Hugo, que ele já chegou de férias, um mês e meio, já faz bem, né? E assim mesmo temos que gozar a vida, porque isto, o mundo, são dois dias. E então ele pediu para todas as pessoas que o conhecem e para todos os animadores e todo o auditório da rádio, da Arcanciel, e então vou passar-lhe aqui uma canção que tem por título O Leonardo, ninguém vai tirar você de mim. Então vamos ouvir esta bonita canção. Não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. Nada importa se eu tenho você comigo. Por você faço tudo. Pode

chora, chora, chora, Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta, Carolina. Ora, então vimos de ouvir Roberto Leal, Chora, Chora, Carolina. Ora, então eu tenho aqui um pequeno anúncio a fazer, que é do Tony Carreira, estará, o Tony Carreira estará no Zenit de Orleão no dia 21/1/2022. E então a Rádio Arc-en-Ciel é partenaire de sete evenements. Então, se vocês quiserem saber dos bilhetes, vocês telefonem aqui para a rádio, que há sempre informações a dizer quem vende e aonde são vendidos. Então já sabem que o Tony Carreira estará cá no Zenit de Orleão no dia 21/1/2022. E o tempo passa a voar e aproxima-se já. Então quem estiver interessado é pegar já nos bilhetes, senão eu acho que vai ser por limitação de pessoas. Ora, então vamos continuar a nossa música. Estamos a 8 minutos do fim da nossa emissão. O fim de semana à porta, e vamos continuar com mais música até ao meio-dia. Senhoras e senhores, o baile vai começar. O baile vai começar, não, vai é quase acabar, estamos quase na reta, reta final. vai dar. Nem eu, mas vamos resolver. Eu quero. O nosso amor não é de hoje. Vem ao baile do Ruizinho, vem tirar um pé do chão. Abanar um bocadinho ao som do acordeão. Vem ao baile do Ruizinho, vamos todos na mão. Deixa-te levar comigo, vem dançar este bailão. Pois é, meus amigos, assim cheguei eu ao fim de mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã de sexta-feira na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris. Então, quanto a mim, foi um grande, imenso prazer estar aqui na sua presença, na presença da rádio e em vocês todos que tiveram a escuta da Rádio Arco-Íris. E desejo-me tudo de bom, um bom fim de semana e muita, muita saúde. É o que eu vos desejo. E então estarei cá para, na sexta-feira próxima, estarei cá com vocês com mais uma emissão e muita, muita música portuguesa. Espero que até lá vocês fiquem todos bem de saúde e que sexta-feira estejam na nossa presença na mesma. Então, um bom fim de semana, ótima sexta-feira, bom apetite e até sexta-feira, se Deus quiser. Daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional para escutar algumas informações lá de baixo. Bom apetite e até sexta-feira, se Deus quiser.